Espaço Aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rave. And here you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. I'm capable of anything, of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare? Espaço aberto. O seu pedido está no ar. Open.

né? MC Guimê com participação de MC da País do Futebol. Encerrando mais uma edição do Espaço Aberto pra você. Eu tô indo embora, hein? Tô de volta amanhã aqui no seu rádio com muito mais músicas, trazendo mais uma edição do Espaço Aberto. Super beijo, obrigado pela audiência, pela paciência e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço Aberto. Espaço Aberto.